Com o fim dos 2 meses de licença Marquezine, Neymar está de volta a Paris a tempo de se despedir de Unai Emery, o homem que declarou ter como missão fazer o brasileiro feliz. Quem não está muito feliz é Emerson Sheik, que prejudicou o Corinthians na última quarta-feira pela Libertadores e viu seu nome aparecer em uma delação da Operação Câmbio e Desligo da Polícia Federal. Eu adoro os nomes das operações da Polícia Federal. E enquanto a vida de Sheik pode se enrolar, a de Guerreiro começa a voltar aos eixos e o atleta, por enquanto, está livre para atuar pelo Flamengo. E como era de se esperar, teve invasão de torcedores na casa da mãe Joana de São Januário. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Desembarcou em Paris após 2 meses de repouso e Marquezine terapia para se recuperar da cirurgia no quinto metatarso direito. Neymar, o ídolo, o craque, o gênio, o menino birrento da Vila Belmiro, que corresponde a 98% da seleção brasileira, não perdeu tempo e já saiu postando fotos com o pé descalço em um gramado e um vídeo onde faz embaixadinhas com o pé operado. Ufa! Tite e a pachecada brasileira já podem respirar aliviados. Neymar voltou a fazer embaixadinhas! Aê! Pena que embaixadinha não ganha a Copa do Mundo, não é não? Toda a pirotecnia por trás das fotos e do vídeo do recuperado Neymar não escondem o fato de que ele está fora de forma, sem ritmo de jogo, sem condicionamento e com pouco tempo para voltar a ser o atleta capaz de decidir a favor da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Há um longo caminho para Neymar voltar ao patamar em que ele estava antes da fratura e pouco tempo até a estreia do Brasil na Copa. Isso tudo levanta dúvidas, sim, sobre as reais condições em que Neymar chegará à Rússia e qual será o plano B de Tite caso o craque que negue fogo. Precisa ver isso daí. A seleção chega como favorita e pode virar um fiascão lá na Rússia, né? Ainda falando em Neymar, caiu mal a entrevista que o técnico Unai Emery deu à revista espanhola The Tactical Room. Emery, que deixa o Paris Saint-Germain no final dessa temporada, nossa, quem podia imaginar que ele não seria o técnico do PSG na próxima temporada, depois de um trabalho tão bom nesse ano, né? Puxa vida, né? Emery disse, resumidamente, na entrevista, que a sua prioridade no PSG era fazer Neymar feliz, uma vez que o atleta brasileiro chegou ao clube para ser o seu líder, o seu diferencial. Isso diz bem a dimensão do despreparo de Emery para treinar jogadores do tamanho de Neymar. Futebol é um esporte coletivo. Não adianta absolutamente nada você ter Neymar feliz e todo o restante do grupo infeliz. É papel do técnico gerenciar os egos dentro do vestiário do clube e o Unai Emery falhou feio em sua missão no PSG e deixa agora a batata quente parisiense nas mãos do próximo técnico, que precisará gerenciar não apenas Neymar, como toda a legião brasileira que tomou conta do vestiário do PSG após a chegada de Neymar. Não vai ser uma temporada fácil pro PSG, viu? Vai precisar de um técnico com muito pulso ali. De volta ao Brasil, Emerson Sheik passou por uma semana delicada, expulso sem nem ter tocado na bola no jogo entre Corinthians e Independente na última quarta-feira, no lance que acabou completamente com as chances do Corinthians de buscar o empate durante o jogo, né? O folclórico atacante viu seu nome aparecer na delação feita pelo doleiro Cláudio Barbosa na Operação Câmbio Desligo, que envolve uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. Só tem federal na parada. Segundo a delação de Barbosa, Sheik realizou com sua ajuda e a de um operador brasileiro, uma transação a partir de uma conta na Ásia envolvendo US$500 mil para receber um montante em reais no Brasil. Todavia, Sheik, que também aparece nas delações de Vinícius Claré, o Juca Bala, sócio de Cláudio Barbosa, não é alvo de investigação, o que deve tornar o seu final de semana menos miserável. E com o fim da sanção imposta pela FIFA a Paulo Guerreiro e a apelação da Agência Mundial Antidoping, que pede mais 6 meses de gancho pro peruano, ainda voando pelos corredores da Corte Arbitral do Esporte, o peruano está finalmente livre para voltar a jogar pelo Flamengo. De volta ao Brasil no sábado, Guerreiro já declarou seu desejo de ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Claro que o longo período sem treinos e o desgaste da viagem até a Suíça pesam contra o desejo do jogador, que será avaliado no Ninho do Urubu antes do jogo contra o Internacional. A partir da próxima semana, agentes do jogador e representantes do Flamengo devem também retomar as negociações para a renovação do contrato, que chega ao fim agora em agosto, né? E 2 dias depois de ser goleado pelo Cruzeiro e dar adeus à Libertadores, um grupo de cerca de 40 torcedores invadiram a sede do Vasco para protestar e, como não poderia deixar de ser, evidentemente, arrumar confusão. Porque torcedor, quando invade a sede, é para arrumar confusão, não tem jeito, né? Vai cobrar o time e arruma confusão. É praxe, né? Faz parte do pacote, né? Num primeiro momento, podemos até acreditar que o grupo realmente levava a sério as chances do Vasco de ser campeão da Libertadores esse ano, né? É, otimismo não tem limites. Mas depois, em entrevista coletiva, o presidente do clube, Alexandre Campello, disse ver uma forte movimentação política na ação que houve na última sexta-feira, né? Em um momento da entrevista, Campello chegou a dizer, abre aspas, acho que para alguns não acabou a eleição. Lamentavelmente, isso é nocivo ao Vasco. Pessoas que se dizem vascaínos. O momento é de união, tenho pregado isso. Fecha aspas. O presidente do clube disse também que acionará a polícia na busca por identificar os invasores e tomar as medidas cabíveis, né? Mas, pelo sim, pelo não, São Januário vai ter segurança reforçada no jogo contra o América Mineiro, né? E por hoje é só, pessoal. Eu sou Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Nos vemos na próxima terça-feira com o resumo e os destaques da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Se você está vendo o nosso programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal. Deixe também o seu comentário, o seu curtir, queremos saber a sua opinião. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. Siga-nos nas nossas redes sensuais. Aqui embaixo você encontra as arrobas para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Não perca um lance do seu esporte favorito e esteja sempre muito bem informado com o Ganhador.com. Nos vemos então aqui na próxima terça-feira. Até lá!